leva tudo isso muito a sério, quer indicações racionais para a vida e esqueça. A vida é um sonho. Alguns se saem bem no domínio da noite, enquanto outros vivem no eterno pesadelo e não conseguem forças para saírem de lá. A vida é apenas um sonho e não dá para controlá-la. A vida é um sonho, a vida é um sonho.